neguei perguntando: o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento. Tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar? E se ele não quiser o mar acalmar? E no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador? Do inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore! Eu prefiro adorar.